Portal do Arrocha. Edu Ferraz, o Tio do Arrocha. Olha o que a gente tá fazendo essa hora da noite. Você no quarto e eu na sala, conversando por mensagens. Você não tem coragem de falar a verdade. Seu coração já fez as malas, não mora aqui sua felicidade. O que faz aqui se não tá aqui? Eu no seu lugar pedia pra sair. Tá com medo das recaídas, tá adiando a sua despedida. A cama dividida, o quarto bagunçado, morando na mesma casa, vivendo juntos separados. Cama dividida, o quarto bagunçado, morando na mesma casa, vivendo juntos separados, juntos separados. Olha o que a gente tá fazendo essa hora da noite. Você no quarto e eu na sala, conversando por mensagens. Você não tem coragem de falar a verdade. Seu coração já fez as malas, não mora aqui sua felicidade. O que faz aqui se não tá aqui? Eu no seu lugar pedia pra sair. Tá com medo das recaídas, tá adiando a sua despedida. A cama dividida, o quarto bagunçado, morando na mesma casa, vivendo juntos separados. A cama dividida, o quarto bagunçado, morando na mesma casa, vivendo juntos separados, juntos separados.